9044 na Costa Santa Olímpica. 13398, prossiga. Slow, Canadá, 44, autorizado, sono 0, vento, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Autorizado, por Canadá, 44. América, 230, I want it, 23, Salvador, é passo, 18, 19. And 230, check line, 12028. American 203, airborne out of 1500 for flight 130. 16.85, 15.65. estar autorizado a tiver extremamente no site. Autorizado via Índia Alfa, 1.0, 1.0.

5127, continuando velocidade. Gente, mantenha 250 mais que seu pensamento. 208, controlagem. 3398, mesmo com a restrição, deixa até 4 minutos. Controle, boa noite, 1170, decolou poucas e paz. 1170, contato radar, suba para o 370, pega a curva. Contato 3310 agora, vejamos. Prodigemos para 370, 1170. Plantão 3, 102, posso fazer o posto 90? Washington, com minha dúvida, senhor. Obrigado. Thank you. 2 na aproximação, o nosso protocolo e o aeronave da companhia agora 8.5 nessa frente. Entrando 228, autorizado 3 de passos. 34, autorizada para o Zipatro. Passaram 2124, 3024 até o 0, 0, 0, 0.